歌了。 Azul 2-7-8-1. Samadão, muito boa noite, tá 3197, Colacão IRC, portão 8. Por gentileza, quem chamou? O meu, senhor, é o TAN 3197, com a Whisky no portão aí. Informação consta agora sem grandes alterações na informação meteorológica, apenas temperatura ambiente 27 graus, 3197. Aguarda a cópia Galeão da El Lidrumi. Mas é no risco, 3197. Salvador, boa noite, o Azul 2781. 2781, número 2, para qual informação é que tem? Cliente, número 2, para qualquer uma autorização. Cliente, número 1, para o seu prefeito, para o meu. 01, aguarde o minuto, por favor. Guarda, número 01. O 6259 está pronto, táxi, confirme, por gentileza. Tá, conta, meia, 259, a bordo, 141, 4 horas e 40, altera no galeão. E a Índia até o ponto de espera, torre de 895, 614, boa viagem, 6259. 614 agora, até o ponto de espera, torre, 1895, hein? 895. 895, obrigado, uma boa noite. Boa, 6201-3, após companhia, está autorizado, puxa, chama táxi. Pode levar a companhia, autorizado, 6201. Tran 3197, pronto 4. Pronto 4, 3197. Liga 360, autorizado para o Galeão, rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, da El Lida Irumi. 5595 no transponder, controle em 1935. 3197, Galeão, 360, autorizado pelo número 85, direita, Sael Lezirume. 5595, aciona, 1935, chama 3197. Correto, portão 8, chama para push 3197. Chamada, obrigado. Azul 2781, bloco 4. Bloco 4, receia. Nível 160, autorizado, conquista, rota conforme o plano de voo. Pistão 1-0, primeira curva à direita. Arbor, transição, elefa. 5590, transponder, controle 1935. Cedo 3160, arbor, elefa, pode ter conquista, decolagem 1-0, com curva direita. 119-35, controle 5510, transponder, azul 2781. 2781, correto, portão, corrijo. Posição 4, no passo 3, chama para push. Vai, puxa, azul 2781. Controle, Zanta, 5 alfa, agora é 5 alfa, obrigado, seleção, boa noite a todos. 139-6201. Faixa direita, Índia, ponto de temperatura 2835-1014, boa viagem, 6201. Índia, 295-904, boa, 6201. 201, decolar 53, controle 1, ao máximo 35, na 210. 1935, voa na 209. Pronto para o ataque, 125, a bordo 3, 45, vira a copa da alternativa. Pia 3197 até o ponto de espera via Índia, atua 1895-1013, boa. Até o ponto de espera, 1895 lá, 3197, obrigado, boa noite. Feia, guarda cópia, prepara a Momo, Vatap. Vatap, Vatap, Vatap. Copy. No 705 número 3, é que você confere, daí eu leio do Iruni. Daí eu leio do Iruni, perdão. Sua resposta na Delta novamente. Mantenha a minha escuta, 808. Sinal 35, 317, obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado cruzamento da 1028, hotel, hotel Pátio Militar. Afirma, autorizado cruzamento, 1008. 08, confirme a rota via conforme plano de voo. Responde 2-3-1, 3-3-1. 5-1-7-5. 2-3-1. Na 3 chama pronto, puxa, 2-3-1. Estacionado Pátio Militar, frequência livre, ouvido 08. O azul 2781, vento decolagem 1-0, vento na 30 graus, não é dúvida não. Vento livre decolagem, azul 2781. 1-2-7-1, Nicolás Garçato, controle 1-1-9-2-3-5, na viagem. 6-9-3-5, grato, azul 2-7-8-1. Fiz autorizado 360 na rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, a boa transição elefa, 5523, o transponder, controle 1935. Confirme rota conforme o plano de voo. Ok, rota conforme o plano é 5523 ou 33? 23. 23, copiado. 3-0, autorizado. Portão 4, chama pronto, 099. Já está pronto. Autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Gol 1705.4. Brasília, copia, 705. Galinha autorizado 360, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita. Dael Leda Irumi, 5530, transponder, controle 1935. Galeão 360, conforme, decorda 1-0, curva direita, Dael Leda Irumi, 5530, transponder, 1935 ao controle, gol 705, está no 2. Sim, está no 2, chama para o estacionamento na 705. Brasil, 37. 1-2-7. 1-3-7. Ciente, até o ponto de espera via Índia, torre 18-5, ajuste 1013. Boa viagem, 1-0-9. 1-0-9. 1-0-9. 0-9-9. Valeu, Brasil. Estacionamento, gol 705. Gol 705, companhia de táxi na retaguarda. Após estar autorizado, chama táxi. Após companhia autorizada, chama táxi. Gol 705. 099, autorizado alinhar articulado 10, vento 120, grau 79. Lagoa 705, aproxima o ponto 0 da prova. Ali mantém o 0, ali mantém o voo 705. A Líder fala 1 a 0, vento 1 a 0, grau 7, né? A Líder fala 1 a 0, voo 5, decolou 18, controle 1, 9, 9, 3, do Sul, 9 Mota, Rio from Texas. Contato, você travou o voo 866. 866, tráfego no visual, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, minha dúvida, não? Livre pouso, beleza. Mantenha a posição, pelo menos da força aérea marcador externo, sem separação. LF 104. 04, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Marcelo, na aproximação, aguarda a informação de pista livre. 20-04, próxima à direita, na taxiway antes da, da Alfa, chama o solo novamente, confirmando, mantém a minha escuta e aguarde cruzando até o Nozato. Autorizado, direita, Alfa, Delta, na Delta aguarda cruzamento. Zero, zero, zero, um, zero graus, confirmando, um, um, zero.